Paulo Boldano, pronto cópia. Mike Eco Juliette, Salvador, Belo Horizonte, uma centena via Whisky Uno. Decolada 28, inicialmente após a decolagem mantém a proa até 3 mil pés. Após, inicia a curva à esquerda, na saída Coral. 5-4 no meio é o transponder, o controle 1-9.8. Mike Eco Juliette. Gente, após a decolagem irá manter proa até 3 mil pés, após iniciar a curva à esquerda. Cortejamento correto no pátio 3, após quando pronto para o acionamento. Mike Eco Juliette. Pushback acionamento, trip 5490. Trouxe Salvador, bom dia, o 3896 da Santa, identificação, Romeu. 3896, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a CAR e desça para 2 pés, ajustado 1014. Descendo para 2 pés, ajustado 1014, então, 3896. Milha de Cario, Serra Quilo Delta. 100 Quilo Delta, autorizado final ILS, informe localizador. Quilo Delta. O relacionamento 4-3 é após quando pronto táxi. Mike Eco Juliette. O Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette copiou sola. Salvador, bom dia, o TAS 3602, se aproxima da 28, está pronto. Gente, então a linha decola pista 28, vento 240 graus, a intensidade 10 nós, TAM 3602. Ele decola 28, TAM 3602. Estabilizado no localizer, o Serra Quebrada. Aquilo Delta, 7 final do MLS, pista 28, torre 198, decimal 3. Aquilo Delta. Salvador, Papa Papa, Serra Aquilo Delta. Serra Aquilo Delta, ciente do tráfego, continue a aproximação, informe com a cabeceira 28 à vista, o vento de 240 graus com 10 nós. Serra Aquilo Delta. Aquilo Delta, já está com a cabeceira à vista. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, Serra Quilo Delta. Só confirme novamente o vento, Quilo Delta. 240 com 10 nós. Delta, obrigado. Juliette 3ado, táxi via Kilo Alfa no ponto parado 28, chama 2, 183, ajuste no 0 no 4. Solo Salvador, 35490 acionado, 47 POB, 4 horas e 40, alterna Paula Força, proletário. Com 260 em redução para 170, autorizado, localizador, informe estabilizado. Reduzindo, reportará estabilizado no localizador, no 260. 47, Paulo Afonso, 440, o 35490, dados copiados, autorizado táxi, Juliette Alfa, como número 2. Ponto de espera da 28, quando pronto, torre 183, ajuste no 0 no 4. Ok, ponto de Juliette Alfa, ponto de espera 18354 no 4. São 3602, decolou os 37, chama agora o controle em 119.8, bom dia. 98, bom dia. Serra Kilo Delta, cheque o trem pouso livre na 28, 240 com 14 nós. Serra Kilo Delta. Kilo Delta, baixar travada. Centro. Autorizado, Gole. Entendo agora, já. Localizador, bom, 260. Confirme. Tá, estabilizado no localizador, bom, 260. Sete, redução para aproximação, torre 183. Torre 183, bom, 260. Salvador, muito bom dia, gol no 260, final da 28, baixada travada. 260, 7, continue a aproximação para 28, vento é de 250 com uma dúzia nós, informarei pista livre, gol no 260. Sente, aguardando a pista livre, gol no 260. Salvador, Mike Eco Juliette, ponto espera pronto. Sente, mantém o ponto de espera, Mike Eco Juliette. Mantém o ponto de espera, Mike Eco Juliette. Mantém o ponto de espera, Mike Eco Juliette. Terra Kilo Delta, solo aos 4-1, libere pista esquerda e chame solo em 1219. 1219, obrigado. Solo, Salvador, muito bom dia. Papa, papa, Terra Kilo Delta, livrou a principal em direção à Alfa. 19. Livre pouso na 28, gol no 260. Gente, então prossegue via Alfa, ingresso Juliette, pátio principal, reposto na Taxi Lima. Alfa, Juliette, pátio principal, informa mais Taxi Lima, é o fim do Delta. Uma 260, solo aos 43, libere a esquerda e chame solo 129 para instruções táxi. Esquerda 219, vou notar 260. Solo, muito bom dia, vou no 260, liberando a pista na sua escuta. Prossegue via Alfa Índia até o 013 portão. Via Alfa Índia, portão 03, vou no 260. Aquilo Delta prossegue agora ingressando no pátio principal, após Lima, Mike e Quebec. Na Quebec chama a Torre, retorna a frequência da Torre 183, para ingresso na pista no 7. Lima, Mike, Quebec, Quebec, para ingresso no Delta. Pode alinhar e decolar. A linha decola da pista 28. A linha decola o vento de 240 com 10 nós. Mike Eco Juliette. A linha decola, Mike Eco Juliette. Salvador, Papa, Papa, Serra Cruzeiro para cruzamento. Serra Kilo Delta, autorizado, cruzamento da 17, táxi até o hangar, Serra Kilo Delta. Obrigado, Kilo Delta. Ponto de espera da 28, trip 5490, observando a aeronave para a linha de decolar. 35490, sente, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 5490. Mike Eco Juliette, confirmando o Serra Kilo Delta, estou ciente, acuso e pista livre. Para 2.000 pés, ajuste 1.013. É, Cari, 2.000 pés, 1.013, gol 1.765. 28, 240 graus com 15 nós. Eco Juliette decolado às 4-8, chama agora o controle em 119-8, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, controle 119-8, seu bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, tá 3896, ULS 28. 3896, ciente, continue em aproximação, informe visual com a cabeceira, 240 graus, 14 nós. Tomará visual, tá 3896. No 765, tá voando pro 060 por 18 milhas para evitar formações. Ciente. Visual tá 3896. Livre pouso no 28, 230 graus, com uma dúzia nós, 3896. Autorizado o pouso no 2238 na frente. 5490 ali, mantém cabeceira 28. Valeu, mantém 28-5490. Da 396, seu solo foi ao 51, livre à esquerda, chama o solo 121, decimal 9. Vou chamar 121, 3896. Solo Salvador, o TAM 3899, livrou na ECO. 3896, autorizado DAX via Alfa e Índia para o IP 02. Alfa e Índia para o 02, o 3896. Solo de Eco Zulu 90 para teste. Alto, claro, Eco Zulu 90. Manda, já fazer o choque no equipamento número 12. Alto, claro, Eco Zulu 90. Cario no 765. Confirme. Pro de Cario agora. Ok, autorizado usando o informe final do ILS, o ajuste 1014. Como é o final do Zulu para 28-1014? Zulu 5490, decola 53, chama o controle 19.8. 98-5490 Salvador, 5490. Controle 5490. 5490, contato radar, decolagem, suba nível 160. Subida nível 160, vai aguardar 3000, senhor, para curvar à direita, para interceptar a 320? Bom, tráfego no setor, pode prosseguir direto o Momo. Direto o Momo, muito grato. Confirme, meu nome, senhor. Serra Kilo Delta, ia confirmar, é o BT? Onde local, duas. Gente, agora de coordenação, não tem seu plano, entrar em contato com a sala S. Chuva em sobre o aeródromo? Negativo, a última informação, operação visual e chuva somente na vizinhança. Só pra seca então. Quando se está seca? Aguarde. Está úmida. Quem partiu? Opa, Sierra Kilo Delta, podia confirmar o plano foi feito na sala S? Ou... O plano foi feito ontem à noite, eu recebi na sala S. Ligou pra sala S aqui de Salvador, né? Gente. Kilo Delta. Prossiga sua escuta. Autorizar o localizador no 765. Torre 183. Salvador, boa tarde, chegou no 765, estabilizado no localizador da 28. Foram 7 no 5, na aproximação, reporte visual com campo baixado e travado. Ajuste no 0, 1 no 3. Informo pista úmida. Quase seca. Reporte baixado e travado, visual com campo. E o vento? O vento 2, 3, 0 graus com no 5 nós. Porém, ainda não está autorizado o pouso. Reporte visual com campo. Positivo, aguardando a autorização de pouso. Golf Bravo, aciona identificação, autorizado chegada a CARI, desça para 2.000 pés, ajustado 1.014. Serra Kilo Delta Sol. Aqui foi verificado junto ao centro e no sistema, o último que tem é para 11 horas o Lula. Entra em contato com a CLS.